Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã, amanhã vai ser outro dia. Amanhã, amanhã vai ser outro dia. Vai ser. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou a tristeza? Ora tem a fineza de desinventar. Ora foi você, você vai pagar em dobrado cada lágrima rosada nesse meu penar. Você, outro dia vai ser. Eu pergunto a você, onde vai se esconder?